sabes tudo. Teus planos não podem parar. Em meio à dor eu clamo. Teus pensamentos vão me guiar. Falei do que não entendi, mas agora eu sei. Teus olhos me veem, eu me humilho em teu rei. Oh, vem, Senhor, me ensina. Em pó e cinza eu me rendo, a tua mão me transforma. Meu coração é teu templo. Teu amor restaura a vida, teu poder faz renascer. De ouvir a tua glória e em ti eu quero crer. Sobre os amigos que erraram, tua ira se acendeu. Mas em oração Job intercede e o perdão se fez em Deus. O cativo foi liberto, a bênção então chegou. Em dobro tu me dá, Senhor, teu amor nunca falhou. Oh, vem, Senhor, me ensina. Em pó e cinza eu me rendo, a tua mão me transforma. Meu coração é teu templo, teu amor restaura. Em ti eu sempre crerei. 140 anos vivi em teu olhar. Teu amor é minha herança. Pra sempre eu vou te adorar. Sei que em cada prova só em ti posso descansar.